Eu andei demais procurando a paz, mas não encontrei, ninguém tinha pra dar. Eu andei demais procurando a paz, mas não encontrei, ninguém tinha pra dar. Andei em vão, sem ter direção, procurando a paz pro meu coração. Andando um dia, eu encontrei a paz que eu queria em Jesus meu rei. Eu andei demais procurando a paz, mas não encontrei, ninguém tinha pra dar. Eu andei demais procurando a paz, mas não encontrei, ninguém tinha pra dar. Andei em vão, sem ter direção, procurando a paz pro meu coração. Andando um dia, eu encontrei a paz que eu queria em Jesus meu rei. Eu andei demais, eu andei demais.